Quero me entregar, prostrado em adoração, e oferecer a ti mais que uma canção, mais que a minha voz, mais que uma emoção. Sonhos, meus planos, Senhor, te amo, Senhor, te clamo, dependo de ti. Thank you. de louvor.